A minha nome é chama Njomba. Bom dia, primeiro. Muito bom dia, obrigado. Njomba. Njomba é o seu nome? É verdade. O que é que Njomba faz? Eu sou chefe de secção do Merda do Conselho Executivo de Cidade em Cabo Delgado. Mas qual é o trabalho? Pode descrever um pouco o seu trabalho? Quer dizer, dentro das possibilidades positivas das doutrinas de melhorado e periodo, a minha trabalho é chefe de secção dos Merda. Quer dizer, eu ando a todas as cidades para ver como que estão a fazer a edificação e como que estão a fazer o deita fora dessas coisas da latrina, a mesma coisa, prender as pessoas que fazem a cagação hoje nos praia. Mas olha, vai-me desculpar, falou aí em alguma coisa de melhorado e piorado, eu não percebi muito bem. É, embora que lá o hábito de pessoa é um hábito um pouco estranho, faz os latrinas. Esse então são latrina piorado que caga qualquer lado ou na rua ou aonde, esse é piorado. E depois de ter latrina melhorado, aquelas pessoas que têm sentina, vai fazer cocô no sentina dele, esse está melhorado. Mas nosso trabalho é controlar toda essa gente, um cabo delegado. Mas também nos falaram que, por exemplo, há muito desse problema nas zonas das praias, a bonita praia do Indo, por exemplo, que está a ficar poluída. Diga-me lá se isso é verdade e o que é que o seu setor tem feito para combater isso? Enquanto nós que não conseguimos fazer nada por causa daquelas população tudo são vizinho com praia. Eles, habitualmente, como são nascidos um preto de praia, não sei se é um tipo de alimentação que eles também estão a dar os peixes para desenvolver camarão, como lagosta, como não, que está cheio no Inti. Sim. Agora, nós tentemos de tudo de forma, mas não tem uma maneira positiva de fazer isto. Sobre do quê? É que a população faz a sua cagação de noite. E de dia, nós estamos a controlar, mas mesmo assim, a pessoa dele tem muitos finta por causa ali no praia. Do outro lado tem, tipo, montanha com as pedras. Ele esconde aí embaixo. Você só amanhã já encontra cheio de mina de cocô ali. Então pronto, a única maneira, nós também tentamos. Quando apanhar uma pessoa desse, pode levar ele, pagar multa, mas ele não tem dinheiro. Ou mais ou menos, vamos fazer uma mobilização de ele comprar latrina, mas também não tem dinheiro. O problema dele é que também, eu não sei bem dizer, o Conselho Executivo não tem dinheiro também. Câmara Municipal não tem dinheiro.